metemos-te a foto preto e branco, TV preto e branco. Qual é o espanto? Sem preconceito, parece um periquito, franganito. Sou do tempo da guerra em Angola, larguem as bolas, rebolas e rebolas. Quando se começa a chegar e dá de cota, estás a ficar torta, mais curvas vão aparecendo, mais atividade se faz, mais a mente vai crescendo, depende, mais rugas vai aparecendo, mais cabelos brancos vão vendo, mais juízo deves ter, põe-te a amadurecer, estás-me a aborrecer, vais adormecer, estás a descer, a bala, tentaste ganhar, não manha pala, mas não conseguiste, erros cometeste, me perdeste, és uma peste, economia, o guito escasseia, caindo da minha algibeira, onde será a minha ceia, numa ponte ou em Albufeira, mostra o teu amor por essa vida inteira, amor aqui à beira, já cheira, ser sincera, contigo já era, num dia de sol, numa flor de girassol, a mongó, anda de passo de caracol, pesquei-te no meu anzol, estou abafado no meu lençol, refrigerando com belo semol, será de laranjol ou de ananol, oh meu Deus, é de mentol.